Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Meus amigos e meus irmãos, como eu vinha dizendo nesse papo com vocês, este apocalipse explicado ao simples de coração, vocês que mais prontamente entendem as explicações das coisas divinas, que escutam Deus não pelos ouvidos materiais, mas pelo órgão do sentimento e pelos sentidos espirituais. O Apocalipse é livro constitucional das leis divinas. Nele encontramos a jurisprudência de Deus. E entendemos verdadeiramente a mensagem da sociologia. Sociologia divina. Não a dos homens que ainda se encontra no tatibitate. Curso primário do conhecimento das relações, não somente sociais, entre homens e povos, mas também os relacionamentos nascidos do espírito, que é o que somos acima de tudo. Deus é espírito. Disse Jesus à samaritana no poço de Jacó. E foi a ela, uma mulher que tinha tido já 5 maridos, hein? Que Jesus se revelou como o Messias prometido desde Moisés. Quer dizer, Jesus não julga ninguém da forma humana. Vocês não se lembram que os escribas e fariseus reclamavam de Jesus porque ele comia com os publicanos, os pecadores, as meretrizes, e disse a eles, aqueles soberbos todos: as meretrizes e os publicanos entrarão no reino dos céus antes de vós. Bom, mas Apocalipse é um livro constitucional da lei divina, é livro jurídico, é sociologia pura de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Por quê? Eu já expliquei. E tenho que voltar ao assunto várias vezes. Mas o que são os selos? Já que estamos nas trombetas, estudando as 7 trombetas, e os selos têm muito a ver com elas. Os selos as antecedem, e os selos fechavam o livro, que Jesus, que foi achado merecedor disso e capaz disso, pôde abrir, porque Jesus averigua rins, corações, isto é, ele conhece bem a nossa intimidade, o nosso sentimento e os nossos processos de nos intoxicarmos e de nos desintoxicarmos, porque os rins são os filtros do corpo. E espiritualmente falando, podemos dizer a mesma coisa. Os selos fechavam o livro das profecias finais. Jesus pôde abri-los. Autoridade moral, espiritual para isso, divina autoridade. E os selos se fechavam, Apocalipse, a revelação, é porque eles são os nossos sentimentos trancados, obturados para as coisas de Deus, que são as coisas da nossa salvação, porque se nós somos filhos dele, se não o queremos conhecer como devemos, de que iremos nos queixar? Se não queremos conhecer Deus, não queremos entendê-lo. Se não queremos entendê-lo, jamais poderemos viver em benefício de nós mesmos, cidadão e nações, os seus benefícios. Os selos, o que são? São os atos da nossa intimidade pessoal. Estávamos tão fechados para as coisas de Deus que o livro, todo fechado, os sete selos, estava escrito por dentro e por fora. E nós não conseguimos ler o que estava fora. Imagine, nem o que estava fora. Os selos são os atos do nosso viver íntimo. Depois dos selos que vêm, vêm os anjos e tocam as trombetas. Eles tocam as trombetas. Por quê? Porque nós, antes, as tocamos com os nossos atos, com os nossos sentimentos, revelados ou ocultos. E as trombetas, que são os fatos humanos, sociais, políticos, econômicos, terrestres e espirituais, são unicamente consequências das nossas considerações ou desconsiderações morais, éticas ou aéticas. A inflação, por exemplo, é resultado do deslize moral de muita gente, gente insensível que não quer saber o que vai acontecer com o seu vizinho ou com o povo, desde que esteja ganhando bem, com inflação ou com tantas outras coisas que prejudicam a boa sobrevivência das massas populares. Ah, isso é comigo, hein, irmão Paiva? Não é com você? Meu irmão, é com todos nós. Mas não se esqueça de uma coisa. Você vai desencarnar. Você vai reencarnar. Ah, para por aí. Eu não acredito na reencarnação. Mas também você não acreditava que a Terra fosse redonda. Diziam que a Terra era chata, sustentada pelo Atlas, aquele gigante fortalhudo da mitologia. Ou então, como pensavam os hindus na antiguidade, uma prancha, né, assentada sobre o casco de uma tartaruga gigante. E muito cientista, meu caro professor Tácito Maciel Sampaio, defendeu essa enormidade. Professor Walter H. Uphoff, de Oregon, Estados Unidos da América, ele disse o seguinte: há pessoas que se intitulam cientistas e que violam um básico conceito de ciência. Não prejulgar qualquer espécie de fenômeno sem exame. Vamos repetir. Há pessoas que se intitulam cientistas e que violam um básico conceito de ciência. Não prejulgar qualquer espécie de fenômeno sem exame. Outro pensamento aqui de outro cientista que eu... Bom, sempre tem a ver com o que estamos pregando, porque eu costumo dizer que os mortos não morrem. George Mick, ele levantou esta questão. A maioria dos cientistas e dos clérigos do mundo parece estar desinformada ou equivocada acerca da evidência acumulada apontando em direção à vida após a morte. Vocês querem que eu repita? Vamos lá. George Mick. A maioria dos cientistas e clérigos do mundo parece estar desinformada ou equivocada acerca da evidência acumulada apontando em direção à vida após a morte. Ah, mas aí você diz, você é teimoso, né? Ou teimosa? Ah, mas acontece que eu sei tudo, eu já estou satisfeito com o que eu sei. Então morreu, porque a gente sempre tem interesse de conhecer mais. Quem chega e diz assim, estou realizado, completamente realizado na minha vida, então está chamando o coveiro para abrir um buraco e jogar a cal em cima, deitar e ser coberto e morrer para sempre. Porque nós, seres humanos, temos aquela necessidade de saber cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E se você diz que sabe tudo, eu te digo, você não sabe nada. E dou logo um viva a Sócrates, que afirmava, quanto mais sei que não sei. E era Sócrates, o príncipe, o rei dos filósofos, que preferiu morrer a negar a verdade. Vocês conhecem a história, que deram cicuta para ele, aquela coisa toda, que achavam que ele estava afastando a mocidade dos bons caminhos, levando os jovens aos maus caminhos, pelo fato de ter matado Sócrates, a Grécia veio a sofrer bastante. É só ler a história. Meus amigos e meus irmãos, não existe somente dogma no campo da religião, mas, tristemente também, na área da ciência. Incrível, mas há cientistas que são dogmáticos. Mas, voltando àquele recorte que me mandou a Matilde Gonçalves, me pediram a data do estado de São Paulo, na quinta-feira, 21 de março, 1991, página 7. Fala-se da guerra pela água, que com o passar do tempo só vai crescer mais esse problema, porque os homens, mesmo nos locais onde a água é pouca, vêm poluindo esse elemento natural, sem o que nós não poderemos sobreviver. Por isso a razão da terceira trombeta. Ah, quando o homem... Sim, porque quando o homem polui lá nos selos, polui, tem os sentimentos poluídos, tudo fica poluído. Ah, você não sabe o que é a terceira trombeta? Vamos lá. Apocalipse de Jesus o Cristo para os simples de coração. Vamos ler outra vez, só dois versículos, 10 e 11 do capítulo 8º, e você vai guardando na cabeça. O terceiro anjo tocou a trombeta. e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se converteu em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Portanto, poluídas. Muitos homens morreram por causa dessas águas. A poluição está aí, fazendo um estrago nos pulmões das pessoas, no cérebro. Até o alimento é poluído. É tanta química na lavoura. E a estrela já caiu sobre as águas, os mares. Quantos manguezais estão sendo destruídos? E os peixes, como se vão reproduzir? Quanta pesca levou tantas espécies da vida marítima ao quase desaparecimento, ou mesmo ao desaparecimento? Quanta gente vai fazer aí pesca submarina e acaba estragando os corais? Ah, vocês sabem disso, está nos jornais, está na imprensa. Não é dizer que vai acontecer, já está acontecendo. Já vem acontecendo há bastante tempo. A guerra pela água. Vamos aqui ao toque das trombetas, já estamos, como exercício profético, anunciadores dos fatos políticos guerreiros. O homem polui tudo, a água já é parca em muitos pontos da terra e ainda maltratada. Como é que as coisas ficam? Vocês sabem lá no Egito, aquela represa de Assuã, não é? Tornou as terras salgadas, há um problema sério aí, que lutam há anos para vir resolvendo. Espero que tenham conseguido resultados, pelo menos parciais, mas resultados. Vamos à leitura de alguns trechos das notícias sobre a possibilidade de uma guerra pela água. Não há vida sem ela. Mas há sempre um bom pretexto para os homens assassinos matarem-se uns aos outros. Aquela história da hegemonia pelo domínio da força. Vamos lá. Jornal Estado de São Paulo, 21 de março de 1991. Quinta-feira, página 7. Recorte mandado a mim pela querida irmã Matilde Gonçalves. Água poderá ser motivo de nova guerra. É de Washington a notícia. O correspondente é Moisés Abinovitz. São trechos, nós vamos ver que é grande a coisa. Uma nova profecia na Terra Santa anuncia que outra guerra está próxima. Eles andam falando de profecia agora com mais senso. Estão vendo a profecia como um aviso, né? Mas voltando à leitura do texto. E que ela será travada pela conquista de fontes de água potável. O mar da Galileia, onde Jesus caminhou e São Pedro pescou, está secando. Mas vocês aqui que me ouvem, estão comigo aqui, sabem que isso está profetizado. De novo ao texto. O rio Jordão, a principal fonte de água de Israel, virou um pequeno córrego no deserto. E o Eufrates, vital para a Síria, foi obstruído por várias represas na Turquia. Vamos comentar. Aliás, estava flagrante. A televisão mostrou o Eufrates, não mais aquela maravilha caudalosa, como Tigres, mas isso já estava profetizado aí. No Apocalipse, a seca do rio Eufrates, para dar passagem aos reis do Oriente. Eu quero ver os soldadinhos de Deus, a pré-mocidade, aqui do Rio de Janeiro, se são capazes, depois, de me trazerem as duas passagens em que o rio Eufrates é citado. Aí nós veremos a questão da seca desse rio. Já andamos estudando isso em termos evangélicos apocalípticos, não é? Onde é que isso está falado? No Apocalipse, jovens, soldadinhos de Deus. Tá, tá, tá, tá. Tá, tá, tá, tá. Será que eles sabem? Mas, meus amigos e irmãos, tudo isso está profetizado. Diz aqui o recorte ainda. A água, eu paro de vez em quando, é que eu estou vendo os trechos, senão dá para ler tudo, escolhendo aqui. A água substituiu o Scud, aquele foguete usado na guerra do Golfo pelo Iraque, lembra? Nas preocupações de Israel. A água é como sangue, sem ela não vivemos, explica Zev Ottenberg, que cuida do Mar da Galileia para o governo israelense. E aqui fica claro que se o problema da água tornasse pior, não houver um meio pacífico de resolver essa questão, pode vir uma guerra por causa de água. Imagine daqui a alguns anos, se uma providência for tomada, continuarem a poluir, como está profetizado no Apocalipse, na queda da estrela absinto, os mananciais, derrubarem as árvores, as florestas. Você vê nas cidades, quase não se plantam mais árvores. Quando eu era menino, tantas ruas eram arborizadas. A rua Dias da Cruz, aqui mesmo no Rio de Janeiro, era uma rua linda. Agora a gente quase não vê mais árvores. Vê nas ruas laterais, aquela coisa toda. Mas eu repito, isso é tão importante, que tudo está previsto no Apocalipse. Tudo. Tudo está previsto no Apocalipse de Jesus, segundo São João. É bom estudar esse livro, é um alertamento a nós, como o Evangelho também, nos famosos discursos de Jesus sobre o fim dos tempos, Mateus, Marcos, Lucas. Alguns querem dizer que o Apocalipse não tem valor. Consumou-se no tempo de Domiciano. E o Evangelho? Jesus profetiza coisas que ainda não se deram. Sinais no céu estão aí, todo mundo está vendo. Esse caso polêmico dos objetos voadores não identificados. Uma vez me perguntaram se eu acreditava neles. Eu já respondi isso muitas vezes. A questão não é crer ou descrer. A questão é saber se existe ou não, se é verdade ou não. E depois seria uma arrogância muito grande da nossa parte achar que somos os únicos habitantes do universo. Meus amigos e meus irmãos, vocês que me ouvem, vocês que estão aqui, Muito obrigado pela atenção. Quem confia em Jesus nada teme nem perde seu tempo. Com Ele nós sempre. Com Jesus. Venceremos. Deus está presente. Sim.